学着擦着气氛，嫉妒颜色辛苦的黑，和牧草垃圾苏俄里的 preste atenção ao que eles dizem, teve esperança e hipocrisia, a felicidade é uma mentira, e a mentira é salvação. Beba desse sangue imundo e você conseguirá dinheiro. E quando o circo pega fogo, somos os animais na jaula. Mas você só quer algodão doce. Não confunda ética com éter. Quando penso em você, eu tenho febre. Está sozinho que o diga. Quando a tristeza é sempre o ponto de partida, quando tudo é solto.